Começa agora aqui na Antena Web, Quarto Andamento. A seguir, não perca mais uma edição de Hora Zero. Quarto Andamento, com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Quarto Andamento. Hoje, para terminar, trazemos-lhe a Nona Sinfonia de Beethoven. Na próxima edição, outros compositores, outras obras virão. Durante alguns programas, trouxemos-lhe obras de Beethoven, as suas sinfonias. Esta será a última. Na próxima semana, trar-lhe-ei outras obras, outros compositores. Por agora, Nona Sinfonia de Beethoven é o que lhe deixo para esta noite. Voltarei na próxima semana, aqui à Rádio Antena Web, entre as 23 e as 0 horas, para lhe trazer mais um Quarto Andamento. Fique bem, boa semana e até à próxima quarta-feira. Boa noite. Thank you.

Thank you. Verfunken auf Tausendsium, wir betreten feiertrunken himmlische dein Heiligtum. Meine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Meine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Wenn der große Wurf gelungen eines Freundes Freund sei, wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jungen ein, ja, wer auch nur eine Seele sein wird auf dem Erdenrund, und deswegen kommt in Stille, weinet sich aus diesem Grund. Auf dem Erdenrund, und deswegen kommt in Stille. Quarto andamento com Joana Santos.